Tem vezes que as pernas já estão de pé, mas os olhos ainda não despertaram. Estão virados para dentro. E quando os olhos se espreguiçam e acordam, é quando a gente começa a te enxergar por inteiro. Teu corpo de montanha, de mar, rua, rio, prédio e muito chão. O meu corpo, que é tua sarna, te habita em minha pele. Eu te tenho estampado no meu mundo. Quantas horas te faltam pra amanhecer? Quantas horas eu tenho pra crer? Que o azul. Mata e se morre. Rua e rio. Prédio, elevador. Punhal de prata, granada. Grande circo. Palco de poucos. E muito chão.